Coronel Mombelli, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, também presente aqui em Gaspar nessa blitz educativa na manhã desta terça-feira. Coronel, qual a importância do Corpo de Bombeiros estar envolvido mais uma vez com essa campanha Maio Amarelo? Primeiramente, prestigiar o trabalho que vem sendo feito em Gaspar com relação ao projeto Cidadão Consciente. É um projeto bastante interessante que trabalha a questão do trânsito dentro da escola e particularmente nesse ano que todas as escolas estão sendo contempladas com o projeto. É, segundo o Sargento Gil, que é o coordenador do projeto, essa é a última escola pública a ser atingida pelo Cidadão Consciente e nesse ano nós estamos formando 1.193 crianças. Então são pessoas da comunidade que estão recebendo informações sobre a questão do trânsito, um pouco de cidadania, um pouco de defesa civil e vai ser aquela pessoa que vai olhar o trânsito com outros olhos. Hoje eles fazem do sistema, parte do sistema como pedestre, amanhã eles serão os motoristas que estarão conduzindo os veículos aqui por Gaspar. Coronel, o Corpo de Bombeiros Militar é o órgão de segurança pública que mais está envolvido nos atendimentos de acidentes de trânsito aqui em Gaspar e, em claro, em todo o estado. Qual é a sua visão quanto a essa campanha desde que começou? As pessoas vão tendo mais consciência, vão se conscientizando que tem que melhorar no trânsito? As ocorrências têm diminuído ou continua a mesma coisa? Olha, pelo contrário, as ocorrências têm aumentado. Estatisticamente, Blumenau e região, mais de 80% das ocorrências, elas são oriundas de acidentes de trânsito, mas campanhas como esta, como o Maio Amarelo que é feito em toda a nossa região, ela um pouco do processo de tentar conscientizar o motorista do que ele tem que melhorar. Então eu estive na abertura do Maio Amarelo em Blumenau e foi visto que nós temos três causas principais para os acidentes de trânsito: ingestão de bebida alcoólica, excesso de velocidade ao volante e uso de telefone celular enquanto dirige. Se o motorista, com essas informações, com essa campanha, se conscientizar sobre esses três aspectos, talvez o número de acidentes no decorrer desses períodos que vão seguir seja reduzido. A Polícia Militar Rodoviária Estadual também se fazendo presente nessa blitz aqui no Complexo da Paróquia, a blitz educativa da campanha Maio Amarelo. Sargento Newton, responsável juntamente com seus homens nesse trabalho. Qual a importância desse trabalho da PRE e mais uma campanha Maio Amarelo? Então, o objetivo é conscientizar a população, né, de todas as idades aí, quanto à importância de prevenção e diminuição dos acidentes aí que acontecem hoje em dia, com mortes, vítimas, com invalidez, coisas desse tipo. A PRE atende a diversas rodovias aqui da região e o Corpo de Bombeiros tem estatística de que os acidentes só estão aumentando, sargento. Vocês estão sempre trabalhando nessa conscientização e isso também confere e preocupa inclusive a sociedade. Sim. Nós estamos aí diariamente, noturnamente aplicando ou fazendo com que seja aplicado, né, as leis de trânsito no sentido de que diminua esse tipo de ocorrência. Vamos conversar agora com a Maria Rogéria, que é a diretora da Escola Norma Mônica Zábio, que trouxe seus alunos nessa blitz educativa aqui no Trevo da Paróquia. Professora, qual a importância da escola estar envolvida juntamente com os órgãos de segurança pública nesta campanha Maio Amarelo? É uma campanha muito importante, né? E assim que o Sargento Gil surgiu lá na escola com o projeto, de imediato a gente aceitou, topou, né? Os alunos estão adorando. Contribui muito, né, para a educação do trânsito, porque como a gente fala, daqui a pouco eles estarão dirigindo. E também a gente não só dirige, a gente também é pedestre, então tem que ter esse respeito, né, sempre no trânsito, né? Diretor, o projeto Cidadão Consciente, um projeto do Corpo de Bombeiros, foi bem aceito pelos alunos da sua escola desde que chegou? Bastante, eles estão adorando. Nós temos 3 nonos anos, 2 de manhã e 1 à tarde, e os 3 estão participando. Aprenderam muito, né? Muitas coisas eles não sabiam, não imaginavam, inclusive primeiros socorros e como parar, às vezes, né, se tiver que socorrer um acidente. Então é um projeto muito legal, fala bem a linguagem deles. E aqui, inclusive, nessa blitz educativa, os alunos estão com cartazes identificando a velocidade, que é 40 por hora, e panfletos entregando para os motoristas. Isso, eles às 7h30 da manhã já na escola já estavam lá se preparando, né? Então 8h30 o ônibus da da prefeitura trouxe eles até aqui e estão adorando, estão curtindo muito, como eles dizem, né? Sargento Gil, do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, o homem que trabalhou sempre para que tudo isso fosse organizado nessa blitz educativa aqui no Complexo da Parole. Sargento, qual é a sua opinião sobre esse trabalho sendo realizado nessa manhã? Qual o seu balanço do trabalho realizado pelos alunos juntamente com as Forças de Segurança Pública? É sempre um prazer a gente trabalhar na prevenção. Uma das estrofes da canção do Bombeiro do Militar do Estado de Santa Catarina diz que prevenir é a nossa missão. Então é isso que a gente está tentando fazer, a prevenção, trabalhar com esses alunos. O balanço é super positivo. Tivemos aqui a presença da Polícia Rodoviária Estadual, tivemos a presença do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, DITRAN, todos os órgãos que fazem parte aí do trânsito de Gaspar. Então a gente fica muito feliz, está sendo um sucesso muito grande. À tarde também vai ocorrer essa paralisação. E o ponto foi escolhido com muito carinho, porque você sabe, né, Gil Dias, você que faz a reportagem aí o dia todo pela cidade, sabe que até o final do ano passado aqui existia uma lombada eletrônica. Hoje não existe mais essa lombada eletrônica, existe aí apenas a faixa de pedestre, sendo que a via foi alargada. Hoje nós temos três vias, uma via que vai para o litoral, uma via que vai para Brusque e a via que o pessoal utiliza aqui para retorno para o centro de Gaspar. Então, as pessoas não têm respeitado o limite de velocidade, que é 40 por hora. Então, por isso que resolvemos escolher esse local, né, o Corpo de Bombeiros junto com a DITRAN, escolher esse local que é bastante estratégico aqui para que o trânsito flua de uma melhor maneira no nosso município. Vamos conversar agora com o superintendente interino da DITRAN, Salésio da Conceição, que está presente aqui coordenando, juntamente com as forças de segurança, esse trabalho na blitz educativa no Complexo da Parole. Qual o balanço que o senhor faz desse trabalho sendo realizado na manhã dessa terça-feira? É um sucesso. Eu acho que é um motivo muito importante que a gente está realizando hoje aqui para o trânsito do município, do Brasil, do Estado, né? Essas crianças que são o nosso futuro estão fazendo um trabalho excepcional e quero agradecer desde já, Gil, todos que participaram indiretamente e diretamente nesse projeto, né? Que é muito importante, tanto para o município, mostrando que o município tem capacidade e condições de realizar eventos desse porte. E só dar um lembrete, é muito interessante, Gil, o que a gente percebeu hoje. No primeiro carro que a gente abordou, havia uma motorista que ela tinha sofrido um acidente de trânsito onde que veio duas pessoas a óbito. E ela até se emocionou através do posicionamento das crianças que fizeram a abordagem. Então isso pra gente é muito importante, Gil. É gratificante isso. E deixamos desde já que a superintendente de trânsito está aí para atender a todos na medida do possível e de caráter urgencial se for possível. Do Complexo da Parole, falando sobre a blitz educativa da campanha Maio Amarelo, na manhã desta terça-feira, Gil Dias para a Rádio Sentinela.